passar estourado. Não é porque ela usa uma saia curta e vai pra balada que ela não vale nada. Não tire conclusões precipitadas. Mude seus conceitos pra que o preconceito conheça direito. Meça suas palavras, espeta a mulherada. Ela nunca deu moral pra homem que é Nutella. Tá certa ela, eu no seu lugar faria igual. Do que vale ter grana, um rosto bonito e não ter conteúdo, se isso é o principal? Respeita as minas, seu Nutella. As minas trabalham, faz sua cuia ainda gela. Se liga aí, seu Zé Mané. Lugar de mulher é onde ela quiser. Respeita as minas, seu Nutella. As minas trabalham, faz sua cuia ainda gela. Se liga aí, seu Zé Mané. Portal do Arrocha. Ela nunca deu moral pra homem que é Nutella. Tá certa ela, eu no seu lugar faria igual. E faria mesmo, viu? Do que vale ter grana, um rosto bonito e não ter conteúdo, se isso é o principal? Respeita as minas, seu Nutella. As minas trabalham, faz sua cuia ainda gela. Se liga aí, seu Zé Mané. Lugar de mulher é onde ela quiser. Respeita as minas, seu Nutella. As minas trabalham, faz sua cuia ainda gela. Se liga aí, seu Zé Mané. Minas, seu Nutella.